seu amor, eu não sou nada, nada. Vem dançar comigo, ligo, meu bem. Eu tentei viver sozinho, mas não deu. O meu mundo desabou, só eu e a solidão. Eu pensei que era forte, mas me rendo. Seu sorriso é o meu chão. E quando o som do pagode toca, o meu corpo já sente três você. Essa batida é meu remédio, só você me faz viver. Sem seu amor eu não sou nada. Mas só você que me acalenta. Seu beijo é mel, seu olhar me guia. Você é meu samba, minha alegria. Eu me perco nesse vai e vem da vida, mas você é meu porto seguro. Meu coração bate no compasso, dançando ao som do nosso futuro. E quando o som do pagode toca, o meu corpo já sente você. Essa batida é meu remédio, só você me faz viver. Sem seu amor eu não sou nada. Eu encontro a minha casa. Sem seu amor eu não sou nada, yeah, yeah. Quem deu sorte pra mim doa bem, meu bem.